Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. O espaço radiofónico que, entre as 19h30 e as 20h todos os sábados, lhe faz companhia trazendo-lhe histórias e músicas da Eurovisão. Na semana que passou, começamos uma nova etapa neste espaço radiofónico. Uma viagem pelos festivais mais marcantes de todos os 56 que até agora houveram da Eurovisão. Na passada semana falamos do Festival Eurovisão da Canção, que lá está, do ano de 1974. Na altura, a referência e o motivo para esse momento histórico era os ABBA, o grupo da Suécia que venceu esse festival e que foi catapultado para o sucesso. Aliás, um sucesso como nunca antes visto. Hoje vamos recuar 10 anos no tempo, vamos até o ano de 1964. O motivo vou-lhe revelar no final. Embora o ouvinte já, presumo, faça uma ideia de qual é o motivo deste festival ser por nós considerado um festival histórico, um dos mais históricos da Eurovisão. Vamos começar com uma música que já lhe dá a resposta, ou melhor, já lhe reduz as possibilidades de resposta referente a este motivo que nos levou a considerar o festival a Eurovisão da Canção, que foi o oitavo, o que nos leva no fundo a considerar este festival um momento histórico para o evento promovido pela European Broadcasting Union. Não consideramos este momento histórico Portugal, ou a sua primeira participação, até porque de histórico teve muito pouco, apenas para o nosso país e mesmo assim pouco motiva esse facto histórico. Mas é como se vamos começar. No ano 1964, a RTP promoveu o primeiro festival da canção, do qual saiu o vencedor António Calvário, que era na altura um cantor em ascensão, era na altura um cantor com uma enorme projeção nacional. António Calvário cantava o tema Oração, um tema que naturalmente foi composto especialmente para este festival da canção RTP. Ora, ele ganhou e foi à Europa, mais precisamente a Copenhaga. Na altura, havia sido a Dinamarca que havia vencido no ano anterior. Aliás, essa regra, à exceção de 1956, que naturalmente, como não havia, como era a primeira edição, não havia um vencedor, mas desde logo a primeira regra foi essa, que o país participante, o país vencedor, levaria para si o festival da Eurovisão da Canção do ano seguinte. E é isso que vem acontecendo desde que surgiu este festival. Infelizmente não houve, nem em Lisboa nem no Porto, por exemplo, não houve um festival. Ou seja, Portugal nunca ganhou este evento promovido pela European Broadcasting Union. Mas enfim, vamos reportar-nos então à música de 1964. Como disse, foi cantada por António Calvário, o tema Oração, que conseguiu uma modesta quantia de 0 pontos. É verdade. Daí que também diga que este, apesar de ser um facto histórico, não é por muitos motivos. É só mesmo porque foi a primeira participação de Portugal. Mas, de todas as formas, foi uma participação que acabou com 0 pontos. Portanto, Portugal não teve qualquer notabilidade nessa estreia. Mas vamos então ficar com António Calvário e Oração, tema de 1964, ao qual se seguirá Roberto Cogoé e o tema Près de ma Rivière. Este tema representou a Bélgica e não teve 0 pontos. A música foi também cantada e representando a Bélgica no ano de 1964, até porque, tal como aconteceu na edição passada, vamos trazer apenas temas desse festival. Infelizmente, e é também ao contrário, a exemplo do que se passou na semana anterior, não tenho comigo a tabela final dos classificados. Mas, se arranjarem em edições futuras, vou tentar recuperar também estas. Para já, Oração, de António Calvário, e Près de ma Rivière, de Roberto Cogoé. O primeiro representou Portugal, estreia do nosso país na Eurovisão, e o segundo representou a Bélgica. Teus pés eu confesso, Senhor, meu amor maltratei, Senhor, se perdão aqui peço, não mereço, Senhor, meu amor desprezei e pequei. Perdão, no entanto eu imploro, Senhor, tu que és a redenção.

um grupo que, na altura, estava na moda em Espanha. Este grupo, ou melhor, eu não sei se era especificamente este grupo ou não, mas era um punhado deles, que andava mais ou menos pelo mesmo estilo musical, e também foi isso que motivou, de certa forma, que este grupo fosse, então, à Eurovisão. Desconheço se foi também por um festival à semelhança do que aconteceu com a RTP, mas mesmo assim, o que interessa é que esta música foi legítima então para ir ao festival Eurovisão da Canção, promovido pela European Broadcasting Union. O tema que os TNT interpretaram dá pelo nome de Caracolas. Depois vamos chegar com uma música que representou a Finlândia, é verdade. Las Cotelan é a música que vamos ouvir, de Lars Martinsson. E é então com este tema que vamos fechar a segunda sequência de dois temas do nosso História da Eurovisão. Daqui a pouco vou trazer-lhe as minhas despedidas, a minha última intervenção e o motivo pelo qual consideramos, eu acho que já restam poucas dúvidas sobre isso, mas o motivo pelo qual consideramos, portanto, este festival como um momento histórico para o evento promovido pela European Broadcasting Union. Cielo y mar, entre sombra y luz, tus ojos veía, porque sentí naufragar a mi corazón, de pronto aquel día, porque nurkkaan jäädessäi, eikä kiirelläisinkään, herätyskellokin on hiljavaa. On aamu sunnuntain, ja vaikka päivä päivän kestää vain, siitä paljon saada voi, tyytyväinen laulu. Aikaa kuljeskella omia teitä, keventyneitä, pidentyneitä, aivan menne vain. Aikaa ajatella juttua monta, uskomatonta, tuntematonta, aivan kuinka vain. Käskemättä laulaa, on taaskin sunnuntai, ja vaikka onkin kohta maanantai, ei voi kiireä sitä laiskureita laulattaa. Aika seisoskella siinä ja tässä kyselemässä, pitelemässä seinää paikallaan. Aika opetella elämän rytmi, elämän tyyli, elämän laulu rytmiin oikeaan. Siitä paljon saada voi, tyytyväinen laulu soi. Laiskureita laulattaa. Hoi laari, laari, la, hoi laari, laari, la. Vamos agora até França. No ano de 1964, a França concorreu contra o Principado do Mónaco. É verdade. França, no canção número 7, e Mónaco, canção número 10, fizeram parte do figurino deste 8º evento dedicado então à música à escala europeia. Ora, Raquel interpretou Le Chant de Mallory, um tema que até fez algum sucesso em França, e até projetou de alguma forma a cantora Raquel para um sucesso, ainda que de curta duração, mas foi um sucesso. E depois o motivo pelo qual consideramos este festival um momento histórico. Gigliola Cinquetti, que interpreta Non ho l'età. Durante muitos anos e ainda hoje, quando esta música é interpretada, ela faz quando em vez algumas lágrimas caírem nos rostos das pessoas que as escutam. Ora, Gigliola Cinquetti era uma menininha de 16 anos, muito, muito simples, e talvez também tenha sido isso que surpreendeu as pessoas. O que é certo é que Gigliola Cinquetti, com o sucesso que teve em Itália, acabou por se perder um pouco, e não mais foi aquela menininha a que nos habituamos a ver na televisão nos anos 60. Gigliola Cinquetti vai fechar a edição de hoje do Histórias da Eurovisão interpretando Non ho l'età. Ao contrário do que aconteceu com o tema do Zaba, não temos aqui, ou até temos, já agora, até posso ver consigo, que eu creio que, exatamente, nós até temos aqui então a versão ao vivo de Gigliola Cinquetti. Vamos ouvi-la precisamente cantar ao vivo então, para fechar esta edição do Histórias da Eurovisão. Vamos ficar com Non ho l'età, a música de Gigliola Cinquetti, que venceu pela Itália o 8º Festival Eurovisão da Canção no ano de 1964. Na próxima semana, como já é de conhecimento geral dos ouvintes, eu não estarei presente aqui na Rádio Interweb, pelo que não irá haver História da Eurovisão, ou melhor, irá haver, mas sim, uma edição especial que será composta apenas por participações ao vivo da música portuguesa. O programa, naturalmente, não terá locução. Mas daqui a duas semanas vamos voltar e vamos falar-lhe do festival que foi o primeiro vencido por um país. Um país que, depois vou explicar porquê, entra para a história da Eurovisão, por vários motivos. Mas o festival ao qual nos vamos reportar foi apenas o primeiro de muitos motivos. Por agora, vamos então fechar com Le Chant de Mallory, de Raquel, que representou a França no ano de 1964. E depois vamos escutar então o motivo deste momento, ou melhor, o motivo pelo qual consideramos este festival um momento histórico na música à escala europeia. Vamos então ficar com Gigliola Cinquetti e Non ho l'età, a música que aliás venceu, como disse, este festival. Tenha uma boa noite, já seguirá suplemento musical. Fique bem, bom fim de semana e da minha parte, não do História da Eurovisão, mas da minha parte, até de hoje a 15 dias. Dans le bleu du ciel irlandais, tu n'avais 6 ans, moi j'étais encore une enfant. Et la nuit qui venait nous avait pris pour des amants. Toi, Mallory, tu chantais pour moi, et le vent mêlait nos cheveux. Et je ne sais plus ferme les yeux et souviens-toi. en vibrant. Et de l'âge du je crois bien que c'était l'amour. L'amour est-elle ma vie? La chanson que tu me chantais, la chanson de l'été, dans le bleu du ciel irlandais, le soleil se couchait. À s'aimer, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Oh, Mallory, où est-il ce chant d'amour de l'été? Vers quel pays est parti le vent qui l'a emporté? La chanson, Mallory, je la garderai toujours. La chanson de mon premier amour, la chanson de mon premier amour, la chanson de mon premier amour, la chanson de la chanson per te.